Questão de Sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha. 102.3 no seu dial ou então online www.radios.com.br/melodia-fm. E eu que apresento o programa Questão de Sensibilidade de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Renato Tavolieri Filho. Para que nenhum paparazzi ouse quebrar nosso caso. E continuamos com a programação especial para a Semana Santa. Tivemos, até a data de hoje, a música sacra. Já nos dois últimos dias, quinta e sexta-feira, teremos uma obra muito especial. Jesus Christ Superstar. E é exatamente esse contraste na celebração da história de Jesus, já que o musical Jesus Christ Superstar, Jesus Cristo Superstar, esse musical retrata os últimos dias, a última semana de Jesus, na visão de Judas. E ele foi irreverente na época, exatamente por esse choque. Não uma ópera rock, tratando de um tema que sempre havia sido tratado até então com essa linguagem da música litúrgica, música sacra, exatamente a mesma viagem que nós estamos fazendo na nossa programação aqui específica para a Semana Santa. Até ontem tivemos música sacra, música belíssima, por sinal, e continuamos com música da primeira qualidade, muito linda, essa música típica dos anos 70, que retrata aquele espírito iniciado na década anterior, nos anos 60, de contestação, de libertação, onde se gestaram os grandes movimentos de emancipação do homem em tantos níveis. E eu estive lá, essa foi a minha época. Eu me lembro quando o musical Jesus Christ Superstar chegou às minhas mãos num LP. É impressionante, a obra foi escrita em 1970 e o filme, vocês encontram, acredito, o filme nas locadoras, e existe a trilha sonora em CD. O filme é de 1973, a primeira versão, há uma versão nova, mas acho que é mais difícil de ser encontrado, inclusive, e acho que não saiu o CD desse novo vídeo, dessa nova versão. Mas a versão primeira, a da peça, eu tive acesso a um LP na época, da versão original de Londres. E belíssima, por sinal, a gravação, que é a gravação que nós vamos ter hoje e amanhã. A peça, esse musical é dividido em dois atos. Hoje teremos o primeiro ato e amanhã o segundo. Mas o filme fez muito sucesso aqui no Brasil e o musical também foi encenado por uma equipe de muita qualidade e também alcançou um grande sucesso. Até hoje, ela, essa obra reencenada, e é de alcance muito profundo e tem vários seguidores, eu inclusive sou um deles. É impressionante imaginar que em 1970 você ainda não tivesse o CD. Então esse LP vinha com encarte, com toda a letra, e eu na época já um pouco versado na língua, no inglês, eu sabia de cor toda a letra, porque ela me tocou muito, era uma visão impregnada desse espírito de contestação, mas que resguardava a beleza, a poesia, a magia da história de Jesus, principalmente nesse momento, e dando alguns focos ousados, como trazendo essa questão àquele momento histórico, e que, de certa forma, é algo a se retomar novamente. O homem cobrando de si mesmo um mundo mais justo, um mundo mais belo, menos violento, seguindo as mesmas mensagens. Naquele momento, e o filme corporifica isso, nas pessoas que escolhidas para os papéis principais, como Judas é negro, assim como a Maria Madalena é uma oriental, e isso foi feito a propósito porque a visão de Judas tentando resgatar a sua imagem em certo sentido, exatamente essa referência ao momento do negro também, em que lutava pela igualdade. E há uma visão muito profunda em termos também de crítica aos valores materialistas, e essa era uma visão que vinha já dos anos 60 e que nos anos 70 impregnavam a juventude. Eu, então, jovem, naquela época, impregnado com esse espírito, e que, de certa forma, continua até hoje e marca todo o meu trabalho. Você já tem hoje, se forem agora quem estiver online, pode acompanhar a letra com tradução, tanto do primeiro ato quanto do segundo ato, que vai ser apresentado amanhã. Eu coloquei um link lá na nossa página www.acasadapedra.com.br. Vocês, no menu vertical, no segundo botão, piscando questão de sensibilidade, clica três barras, a barra de baixo, interatividade, vocês lá clicando, vai abrir uma página com os arquivos dos programas, e no programa de hoje vocês têm esse link, já tem alguma coisa lá, e esse link específico para uma página em que vocês terão e encontrarão todo o texto, toda a letra das músicas em inglês e a tradução. Essa página com a letra, que eu recomendei para quem pudesse, estivesse conectado online, que acessasse o link estando nessa página nossa do programa, essa página, logo na sua introdução, tem um texto muito interessante que traz muita informação sobre os dados técnicos, a história e uma série de circunstâncias que envolveram a sua produção. Eu vou ler esse texto para aqueles que não têm acesso no momento ou que normalmente não entram na internet, porque esses dados são interessantes e enriquecerão, sem dúvida, o prazer sensível que vocês hoje começam a ter com a apresentação do primeiro ato do musical Jesus Christ Superstar. Jesus Christ Superstar foi uma famosa ópera rock que agraciou os teatros no início dos anos 70 no mundo todo, inclusive no Brasil. Escrita pelos ingleses Andrew Lloyd Webber e Tim Rice em 1970, seu enredo trata dos últimos sete dias na vida de Jesus, vistos pela perspectiva de Judas Iscariotes. É a primeira vez que o Evangelho é retratado desta maneira. Como não encontraram quem se dispusesse a investir dinheiro para levar a peça ao palco, o duo gravou primeiro sua trilha sonora, tendo nela nomes que, embora desconhecidos à época, ganharam certo nome no futuro próximo. Nomes como Ian Gillan, do vocalista do Deep Purple, Yvonne Elliman, que além de aparecer em vários discos de Eric Clapton, teria ainda um sucesso seu na era da discoteca, If I Can't Have You, e outros nomes desta primeira gravação, que incluem os músicos Steve Ray Vaughan, Chris Spedding, Harry McCulloch e cantores de renome na época como Madeline Bell, Terry Saunders, P.P. Arnold, Kay Garner e Tony Ashton. O sucesso do disco, principalmente nos Estados Unidos, levou a peça a estrear primeiro na Broadway, já com outro elenco, diferente do disco, embora nomes como de Yvonne Elliman e Barry Dannen permanecessem. O sucesso do trabalho levou a peça a ser encenada em diversos países, tendo até hoje versões em pelo menos 22 línguas diferentes, inclusive o português, húngaro e até japonês. Como eu disse a vocês, no Brasil ela teve uma grande repercussão. Em 1973, o diretor Norman Jewison levou tudo para o cinema, filmando toda a história no deserto que circunda Jerusalém, em Israel. Para o filme, Ian Gillan foi novamente procurado para retomar seu papel de Jesus. O cantor, porém, preferiu se dedicar à sua banda Deep Purple e declinou o convite. Jesus seria interpretado, então, pelo americano Ted Neely, que pode ser lembrado por algumas de suas aparições como um vilão no seriado da TV O Homem do Fundo do Mar. Curiosamente, Yvonne Elliman e Barry Dannen repetiram seus papéis, sendo assim os únicos a participarem dos três projetos: o disco, a peça e o filme. A trilha sonora é essencialmente roqueira, e a letra traduzida aqui apresentada foi tirada do filme, a mais provável a ser encontrada tanto em CD quanto em DVD. E aqui eu faço a ressalva, na época em que esse texto foi escrito, ainda não havia saído a segunda versão filmada da obra. Há variações mínimas entre as letras da peça e do filme, sendo que as músicas Then We Are Decided e Could We Start Again, Please? Foram compostas especialmente para a versão do filme, de forma que a matéria aqui poderá lhe servir independente de qualquer uma que você tenha. Este é aqui no caso eles leem que é um presente de Natal, mas na verdade para nós fica sendo o nosso presente de Páscoa para vocês, já que no domingo nós celebramos essa data festiva, domingo próximo, e agora na quinta e sexta-feira, Jesus Christ Superstar.

want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight. Everything's alright, yes, everything's alright, yes. Surely you're not saying we have the resources to save the poor from their lot. There will be more always pathetically struggling. Look at the good things you've got. Think while you still have me. Move while you still see me. You'll be lost. You'll be so, so lonely when I'm gone. Sleep on and I shall soon. It's cool and we are and sweet. For the fire in your heavy feet. Close your eyes and relax. Think of nothing tonight. Much time and quite a problem here. Listen to that howling mob of blockheads in the street. A trick or two with levers and the whole town's on its feet. He is dangerous. The man is in town right now to whip up some support. A rabble-rousing mission that I think we must abort. He is dangerous. Caiaphas, they're right outside our yard. Quick, Caiaphas, go call the Roman guard. No, wait, we need a more perfect. permanent solution to our problem. What they can do about Jesus of Nazareth, miracle, wonder man, hero, fools. No riots, no army, no fighting, no slogans. One thing I'll say for him, Jesus is cool. We dare not leave him to his own devices. His half-witted fans will get out of control. But how can we stop him? His glamour increases by leaps every minute. He's top of the pole. I see bad things arising, the crowd crowning king, which the Romans would ban. I see blood and destruction, our elimination, because of one man. Blood and destruction, because of one man. Because of one man. Our elimination, because of one man. Because of one, cause of one man. About this Jesus mania. How do we deal with the carpenter king? Where do we start with a man who is bigger than John was when John did his baptism thing? Fools, you have no perception. The stakes we are gambling are frighteningly high. We must crush him completely. So like John before him, this Jesus must die. For the sake of the nation, this Jesus must die. Must die. This Jesus must die. So like John before him, this Jesus must die. Must die. This Jesus must die. The rabble to be quiet. We anticipate a riot. This common crowd is much too loud. Tell the mob who sing your song that they are fools and they are wrong. They are a curse. They should disperse. Breath moaning at the crowd. Nothing can be done to stop the shouting. If every tongue was still, the noise would still continue. The rocks and stones themselves would start to sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna. JC, JC, won't you fight for me? Santa Hosanna, hey, superstar.

I don't know how to take this. Taking me some time to work out what to do. I weighed the whole thing up before I came to you. I hadn't thought at all about my own reward. I really didn't come here of my own accord. Just don't say I'm damned for all time. I came because I had to. I'm the one who saw Jesus can't control it like he did before. And furthermore, I know that Jesus thinks so too. Jesus wouldn't mind that I was here with you. I have no thought at all about my own reward. I really didn't come here on my own accord. Just don't say I'm damned for all time. Why are we the prophets? Why are we the ones who see the sad solution? Know what must be done? I have no thought at all about my own reward. I really didn't come here on my own accord. Just don't say I'm damned for all time. Cut the protesting, forget the excuses. We want information, get up off the floor. We have the papers we need to arrest him. You know his movements, we know the law. Your help in this matter won't go unrewarded. We'll pay you in silver, cash on the nail. We just need to know where the soldiers can find him. With no crowd around him, then we can't fail. I don't need your blood money. Oh, that doesn't matter, our expenses are good. I don't want your blood money, but you might as well take it. We think that you should. Think of the things you can do with that money. Choose any charity, give to the poor. We've noted your motives, we've noted your feelings. This isn't blood money, it's a fee nothing, fee nothing, fee nothing more. On Thursday night, you're Judas. E assim termina o primeiro ato do musical Jesus Christ Superstar na sua versão para o teatro. Eu espero que vocês tenham gostado e apenas faço uma ressalva. Sem dúvida, aqueles que puderam acessar a página em questão, essa página que está no nosso site para o programa www.acasadapedra.com.br, lá vocês tendo acesso aos programas, vocês encontrarão um link, nesse link a letra. E então, esses que puderam acessar e que acessaram, sem dúvida aproveitaram mais, porque puderam identificar o que acontecia em cada uma das músicas apresentadas no primeiro ato. Porque tanto o ato de hoje quanto o de amanhã, que inclusive vocês já podem dar uma olhada nesse material a respeito, já se preparando para quem gosta do gênero, porque é rock, mas um rock muito elaborado, com letra belíssima, vozes muito bonitas e com esse tema eterno, esse tema tão representativo para a humanidade, que é a Semana Santa. E vocês lendo a letra e sabendo dos momentos, sem dúvida vocês podem seguir os sete últimos dias de Jesus nessa versão e nessa visão dos anos 70. Um grande abraço e até amanhã.